98, complete aproximação Chume Torre, 118, decimal 95. 1985, bora 30. Salvador, Gona 398, já está precisado. Gona 398, 17 metros no zero, no meia, repórter baixar travado, aguardando que está livre. Ok, vai informar quando está travado, você já vê. Gol LJ 587, está no 04, quanto se espera para lá? Para o salão. LJ 587, está no portão 04, quanto se espera para lá? Fazendo ação com a equipe de sol, reporte para o táxi, LJ 587. Portão alvo, 587. Trem baixado e travado, mano 398, visual. Gente, no 398, continue a aproximação, aguardando autorização. É, 398. Conduzindo 77, Barney at 17, contact support control, frequency 120, decimal 8. 1208, conduzindo 77, Maria. Gol no 398, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1 no 39. Ok, autorizado, pouso, Gona 398. Espera o controle, Salvador. Passa o meu prazo da Serra, ligando agora a 170, que o Papa Romeu Bravo Serra Tango, acendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2 mil pés. QNH, 10, 16. É o Bravo Serra, autorizador de pés, chegada a mar. Go on 8, Nate 5, contact Recife Center. 125, decimal 1, infonível 133, decimal 25. No, contact with Recife Center, go 1885 and 12335 and the primary frequency please, 1251, that's correct? Go 1885, 125, decimal 1. Okay, 1251, thank you, call up. Good afternoon, good evening, Condo 077, passing 3400, coming set level 350. Condo 077, radio contact on the path, climate, flight level 330, Puka de Pátria. Clap at level 330, Puka departure, Condo 077. Polo F7-5827, está com 1107 a bordo, 3 horas e 33, Guarulhos. Gente, F7-5827, autorizada da ponte para da pista 10 via Índia Alfa, na ponte para chamar a torre em 1 no 8, 95. Ajuste na 0, 1 no meia. Na 0, 1 no meia, ajuste. Índia e Alfa, Ponte Espera, 1 no 8, 9, 5, obrigado, boa noite. O 5827 autorizado a linha é manter a cabeceira no zero. Sim, é manter a onda 0527. Gol no 398, solo 20, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. À direita, 129, gol no 398. Corona 398 livrou. Corona 398 livrou via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para 09, Corona 398. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus, uma seco nós. Já, decolagem, 1-0, 5-7-2-5-7. Quando 0779, any chance that I caught you? Say again, 077? Any chance direct to Kaju? Stand by, 077. Zero 77, fly direct Aracaju. Direct Aracaju, quando 077, thank you, obrigado. Gente. Autorizado a enviar a decolagem, o 5827. Sim, 5827, autorizado a decolagem, ainda pista no zero. Tive decolagem, cabeceira 1 no zero, 5827. Contact Recife Center 125.45 e for neighbor 126.85. Condo 077-12545, secondary 126.85. Bye bye. Top 3662. Tá pronto. 3662 autorizado Natal via Pêndulo 1-0, o nível 330, decolagem da 1-0 com curva esquerda. Prefiro sair da PUCA, transição de pá. O transponder é o 5012 e o controle é 120 do último 8. Autorizado para o TAN 3662, Natal, nível 330. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, cumprindo perfil assim da PUCA com transição de pá. Via UPS 1-0 até o destino. 5012, transponder, 120 do último 8, controle. Está correto, vim para push e acionamento no portão 08, TAN 3662. Obrigado. Obrigado. O controle de Salvador, Cordial, boa noite. Objeto 5827, decolou seu escudo. Objeto 5827, mude transponder para 5005. Já está acionado 5005. 5827. Firme, o chanamento 3-1-0. Afirmativo, para coordenação do nível 370 para Recife. Chano 2000 pés, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, a senhorita autorizaria uma possibilidade de da EL ler dada presente? Autorizado ler, objeto 5827. Ler da 360, obrigado. Transição Caju. O transponder é o 5010 e o controle em 120.8. Afirmativo, aprovado 350, conforme para Recife, rota conforme plano de voo, Aperuíso 58, decola da 1-0, curva esquerda após, vai no perfil Puca, transição Aracaju. 5-0-1-0 no transponder e a frequência do controle 120 decimal 8, Xané, 6-3-1-0. A correta me falando para o posicionamento no 06, Xané 63-1-0. Sim, ativa, reportando a mesma frequência para o Xané 63-1-0, obrigado. ...04, acendo a identificação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 050, QNH 1096. ...04, vai direto Itap. É o jet 5827, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 25133.25, bom serviço, obrigado. Você também. ...04, desce para 2.000 pés, que é negar no 096. Pelo 604, para sequenciamento, pode manter high speed? Bem. Tan 3662, um portão 8, pronto para o pushback e acionamento. Continuação que eu pedi o sol, reporte para o táxi, Tan 3662. Vai reportar para o táxi 3662. No 604, apenas para sua informação de tráfego, tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo este, mantendo o nível de voo 190, Alfa Tango 72 da Triple. Trip 5218, acende a Trip 5218, identificação. Vou ir na proa de mar e desce inicialmente da nível de voo 1970. Que é legal no 096. 1970. 5218, informa o tráfego 3 horas, 8 milhas rumo ao nordeste, passando o nível de voo 1960 para 2 mil pés. Boeing 738 da Gol. Gente, o Trip 5218. Papa Romeu, Bravo, Tango, Serra, passando Duna, complete aproximação, chame Torre, 118, decimal 95. 118, completando a aproximação, Bravo, Tango, Serra. 19, prossiga. Pode adiantar a subida lá pro Galeão, por favor? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Afirmo. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado pouso, Bravo, Tango Serra. Fala Salvador, eu azul 4071. Chega 4071. Frente da informação X-Ray, preciso de atualização de tráfego do 360. Tá pronto, cópia? Pronto, papado. Azul 407. 407 autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita. Perfil de saída da El, Leda, Bridge, intercepta up, Zulu 1-6, até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. O transponder é o 50-1-6 e o controle 120-8. 298, reduz a velocidade para 2190 nós. Decolagem pela pista 1-0, curva 38, para a direita saída da El, Leda, Bridge, depois antes do Lu 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Transponder é o 50, 1-6, controle é 1-0 do sua 8. Confirma gentilizamente, transponder. Tip 528, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, 5218. 5218, desça até nível de voo 130. 130, 5218. Projeto 6748, acende a identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10 no meio. 0 no meio. Mantenha a chegada 6748, número 3 na aproximação. Autorizado táxi até Ponte Fera da Pista no zero. Via Pátio Índia Alfa na Ponte Fera chame a torre em 1-8-95, ajuste 1-0-1-6. Agora com ajuste 1-0-1-6, táxi autorizado, Via Pátio Índia Alfa até o Ponte Fera da 1-0. Lá, chama a torre, 1-8-95. Tipo 5218, tu curva à esquerda pro 0-1-0. Esquerda 0-1-0. 5218, desce até nível de voo 1-0-0. 1-0-0, 5218. Bravo, Tango, Serra, Solo 37, poderia confirmar, Pátio? Chega 3858, para o Solo. O 3858, só um minuto, cópia. 5218. Corrigindo 5218, QD Mike 130 de Simbra. Sim, 5218. Alfa Romeo, Bravo Tango Serra, táxi Alfa, Kilo para o Pátio 3. Pronto, cópia? 3858 autorizado Fortaleza via Upper Zulu 19, o nível 370, decola da 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruti. O transponder é o 5013 e o controle 120 desse maluco. Oi, o ponto de espera da 1-0, pronto para entrar. Rutão 3662, autorizado a linha e decolar pistola 0, vento 090 graus, 109. A linha decola da 1-0, tá 3662. Cancelo pushback acionamento no portão 03, então 3858. É 748 autorizado, vai direto e TAP. Cópia, gol 1889. Bravo, Tango Serra, na escuta do Paulo. Transponde, por gentileza. O 28, reduz a velocidade 1990, nós. 5218. Não, 889, pronto, cota. Está na autorizado Galeão, via Upper Zulu 1-0 até SMAP, após Lúpito, após conforme rota do plano. O nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após Rua Bridge. O transponder é o 5015 e o controle opera em 120 décima 8. Correto, eu me pronto para o pushback acionamento no portão 09. O gol 1889. Latam 3662, decolados 41, não sob controle, 120, décimo 8. 208, boa noite, muito obrigado. Então, 3662, contato radar decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330, PUCA, pode voar PUCA? Autorizado PUCA, então 3662. Obrigado. Localizador, voo 604. 604, completa final, cheque pré-pouso, torre frequência 118, decimal 95, bom pouso. 118, o trip 5218, até 2000 pés, o ajuste 10 no meia, completa final, aguardando transferência de comunicações. 118. Salvador, voo 1604. Voo 1604, se já tiver 10 no meio, reposto baixar travado. Informa baixar e travado, voo 1604. Ciente, 1604, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 1 meia noite. Autorizado pouso 10, voo 1604. São Salvador, Oceaner 6310, portão 612, pushback acionamento. Livre, reporta ataque, Oceaner 6310. Livre, chama ataque, 6310.